No ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Você sabe o que faz uma pastoral do menor? Não? Então vamos esclarecer essa questão. A missão desta organização religiosa se baseia em defender crianças e adolescentes em situação de risco. Em 2016, a coordenação da pastoral procurou a UFOP para realizar uma parceria. E assim surgiu o projeto Pastoral do Menor na Arquidiocese de Mariana. Essa ação busca resgatar e preservar as memórias dessa entidade, que começou suas atividades em 1977 por Dom Luciano Mendes de Almeida, em São Paulo. Assim, em 2017, são celebrados os 40 anos de fundação da entidade. Virgínia Albuquerque, professora e coordenadora do projeto, explica qual a importância da parceria com a UFOP na preservação de memórias da pastoral do menor. A pastoral buscou a UFOP na tentativa de ter uma primeira sistematização dessa caminhada de 40 anos, Brasil, e aproximadamente 30 em Mariana. E como professora de história, o que eu pude fazer foi, primeiramente, um levantamento dos registros que existiam. Então, nos jornais, nas entrevistas, tentando perceber mais ou menos uma configuração em rede da pastoral. E em cima desse material, então, que foi escaneado, que foi transformado em PDF, ele foi disponibilizado num site. São muitas as atividades desenvolvidas pelo projeto de extensão com a Pastoral do Menor. Entre eles, está o levantamento de registros documentais sobre a atuação do grupo no Brasil e, de maneira específica, na Arquidiocese de Mariana. A partir disso, busca-se produzir um site em que os registros documentais podem ser acessados. Marconi Guedes, aluno de História e bolsista do projeto, esclarece qual a importância da pastoral na ajuda às crianças carentes. É, ao mesmo tempo que ela era uma pastoral da Igreja Católica, a intenção também era interferir na sociedade como um todo. É possível também que eles vão interferir em outras questões. Por exemplo, em 88, na discussão da nova Constituição, a pastoral do menor tem uma influência muito grande. Na discussão do artigo 227, né, que trata do direito das crianças, ou na discussão do Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990, ela também vai ter uma influência muito grande. Para acompanhar os trabalhos da Pastoral do Menor na Arquidiocese de Mariana, acesse o site www.arqmariana.com.br ou na página do Facebook, facebook.com/arqdemariana. Eu sou Ingrid Achiver, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.